那也得能飞的，那你儿子就捡破的。Não pensa pra onde ou pra lá, no fundo do mar. Não deixa que a venda apague minha imagem do seu olhar. Abre a boca, o gosto do mar. Não for envelope, se agrada ainda está de fora.Paixões embora. Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem paz, se não fossem cabeça dura, seríamos iguais. Não posso te obrigar nem te prender. Thank you. vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar e assim sempre esperar a mulher. Vai refletir, me fala de amor, me faz ser feliz, porque assim que eu sou. Quando o mundo for demais, a lua fria e o sol rubéis. Se quiser se esconder, eu escondo você. Vai então pedir. Maiara Monteiro, chegando, chegando. Pop Som. A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso. DJ Ricardo, o DJ que toca o som da galera. Toca o som da galera. A minha mãe deixa a minha mãe. Deixa a minha mãe, deixa a minha mãe. Deixa a minha mãe, ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Eu sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento gostosinho. Eu sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento da solinho. Deixa minha mãe, deixa a minha mãe, deixa ela, deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar. Eu pico, pico, pico com carinho, pico, pico, pico da solinho, pico, pico, pico com carinho, pico, pico, pico da colinho. Deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar. Ela deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar, deixa eu picar. Eu pico, pico, pico com carinho, pico, pico, pico da solinho. E eu pico, pico, pico com carinho, pico, pico, pico da colinho. O top, o top. Forró. E ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Eu sento, sento, sento com carinho, sento, sento, sento gostosinho, sento, sento, sento com carinho. Thank you.

tomado e muita caipirinha. E a mulherada são todas amigas, porque meu amor, você só me intriga. Sempre são essas desculpas que você me dá. Eu já estou cansada disso, não quero mais nenhum compromisso. Você só quer curtir a vida e me deixar presa em casa feito uma bandida. Se você não está, saio pelas ruas a te procurar e mando mensagens no seu celular. Mas você não responde onde andará. Será que você já está com outra? Qual a desculpa que vai me dar? Ai, ai. Foi meu amorzinho, eu tá com a lupa assim, tomando cervejinha com a galera lá de mim. A galera daqui tá com cervejinha, tomando uísque e muita caipirinha. E a mulherada são todas amigas, porque meu amor, você só me intriga. Sempre são essas desculpas que você me dá. Eu já estou cansada disso, não quero mais nenhum compromisso. Você só quer curtir a vida e me deixar preso em casa feito uma bandida. Feito uma bandida. Feito uma bandida. Meu coração não. Thank you.